Ela é 258, acione identificação, deixa a mesa de voo 060 na proa de TAP, confirma a velocidade indicada. Gente, mantenha e vai seguir, parceiro da companhia, vai na sua posição de 1 hora, 1 e 5 milhas. Localizador, Sam 3126. Sam 3126, completo sinal do procedimento, chame torre 198 do sinal 95. Oi, Sam 180 graus, 195 nós. Também é 212, confirma sua velocidade indicada. Condições de manter 250 até a proximidade de TAP? Gente, grata. Direito, 1211. Salvador, uma boa noite, o SAM 3122. Processamento Sushmi, boa noite, táxi via Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette para remota 1-2, tá? 3-1-2. Chamando a 258, reduza para 2209. Reduz 2206, 258. A janela é 212, busca até 2010, ajustado. 10020, autorizado final do procedimento de LS, que seu observador é posto localizador. 210020, ajustado, autorizado de LS, incluindo a pista 90, ou janela 6290. A janela é 258, reduzindo a 2209, busca até 4.000 pés, ajustado, 1920. Ok, 2209, acesso para 4.000, volta. Good morning, go 9-9-3. Lula 9-9-3-4. Ok, dentro de 5-2, flight level 050. Please, bounce arrival. I guess, descent with level 050, bounce arrival. Janela 258, reutilizado disque da 3.010. 3.010, ouça, 6258. Low 9-9-3-4-3-4-3-4-4-6, altimete 7-1-0-0-0. Descente 4-3-4-6, altimete 1-0-0-0, go 9-9-8-3-4. Janela 6258, reduza 2009. Nós estamos vindo 2009, 6258. Gente, grata, passou da companhia agora, 12 horas, 8 milhas. Camarada, se pedir 2009, receptando. Ok, vai repetindo um pouquinho mais de som, 6258. E nessa 2 está autorizado para despertar? Afirmativo, autorizado para despertar 2003, busca o ILS que saiu da pista 10, reporte no localizador, seu nome é 6258. Portal estabilizado, 6258. Localizador, tende a 2-1-2. Com chanel 2-1-2 completo, chanel 1-1-8-9-9-5. 2-1-9-5-6-2-1-2. Oi, Salvador, chanel 6-2-1-2. Localizador, estabilizado. Chanel 2-1-2, ajuste no 0-2-0, foi autorizado. Pistão no 0, vento 1-8-0 graus, no 6-2 de nós. Ok, pouso autorizado na pista 10 1020, janeiro 6202. Chanel 258, completo o sinal, Chanel Torre 118 do sinal 95. E 295, obrigado. Bom dia. Boa. E Salvador, bom dia. Ouça, 6258 está avisado, campo visual. 6258, ajuste 10020, consciência de aproximação número 2. A vossa escuta. Chanel 212 no som 223, direita no 211. 211 agora na direita. Chanel 258, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, no 5 nós. Livre pouso, ou Chanel, 6258. 212. Taxi via Alfa, Juliette, Papo 05. Alfa, Juliette, Papo 05. 6212. Go 9924, descend to 2,000 feet. Clear the left final report, Sandy. Descend to 2,000 feet, clear for approach. Call established ILS 1010, go 9924. Chega 258, no solo aos 25, direita no 211. Alistran, 211, obrigado. Boa noite, Taxi Via Alfa, Kilo Pátia 3, posição meia dúzia Lima. Alfa, Kilo e Pátia 3, perdão, estou copiando a posição? Meia dúzia Lima. Meia dúzia Lima, obrigado. Boa noite, voo 1868, ciente da informação Alfa. 1868, boa noite. Autorizado Aracaju, decolagem da 10, curva à esquerda, perfil subida Pucajamo, Aracaju, no nível 230. Transponder 5477, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível de voo 230. Pucajamo, Aracaju, transponder 5477, controle 1208, voo 1868, posição 1. 1868, correto, rebaixo, pronto, para puxar o aquecimento. Portanto. Publish, ILS, runway 10, go 909-34. Runway 9934, complete final and contact power, frequency 118.995. Power, 118.905 and complete approach, go 909-34, good day. Good day. Salvador Tower, good evening, go 9934, final approach, runway 10, 1 mile to outer marker. Go 9934, Canadian 109, clear turn runway 10, wind 180 degrees, 13 knots. Affirm, clear to land, runway 10, go 9934. Pushback acionamento, portão 1. Portão 1, Continue táxi Gol 9868. Chamará o Gol 9868. Go 9934, taxi service via Alpha Juliet 809. Alpha Juliet 809, 9934, thank you. Confirmando, o 868 está livre no 1, né? Achei, autorizado. Para o táxi, temos 156 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante com 2 horas e 40. 1 8 Leão, ele está setorizado à direita via Índia, concepção torre 1-1-8 desse 195, ajuste no 099 no voo. Direita Índia, no ponto espera 1895 no 099, voo no 898, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1868. 1968, boa noite, Alinda, cola fechando a zero, vento de 180 graus, 159. Alinda, cola fechando a zero, voo 1868. Centro 389, Lene, boa noite, autorizada a chegada a Banff, deixa para 4.000 pés, ajuste no 019. Decolado aos 4-4, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo 1868, passando 1700 pés. Boa noite, 68, boa noite, contato radar, suba para o nível 230, saio da Tuca. 230, Tuca, ou 1868. Gol no 868, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. É 85, 2545, gol no 868, obrigado. Então, 389M, cancelada as restrições de altitude, vista para 2 mil pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado. 89 ou não. 3891, completa sinal, chama a torre 118 do sinal 95. 95, uma boa. É. Salvador, boa noite. 3891, estabilizado. Ajuste na 09 com as autoridades. Pista na 0, vento 170 graus, 149. Repo, 3891.